algo épico, algo fenomenal, algo extraordinário. Hora do Fisio, o grande evento! Olá, como tem sido a semana de vossas excelências? Desejosos por mais um episódio? Nem por isso? Pois, ainda bem que eu não valorizo a vossa opinião, não é? Siga para bem, então. Ora, nesta penúltima entrada da Hora do Físio, vamos ter o prazer de contar com a fisioterapeuta Marlene Rosa, dona já de um currículo invejável em termos laborais, formativos e académicos, e caracterizando-se por estar sempre em movimento e com ideias novas, a Marlene aceitou conversar um pouco comigo sobre o seu projeto mais recente, o RIAB, Clínica de Reabilitação Móvel, com especial foco na sua atuação na comunidade. Para além deste tema principal, também tocámos em alguns aspectos da fisioterapia e neurologia e daquilo que lhe parece que deve ser o ponto perfeito entre a prática clínica e a investigação. Vamos! Pedra, chuta! Sim, é geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver? Muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o convite, como é que está? Boa tarde, estou ótima, obrigado pelo convite também, é um prazer estar aqui. Ora, o prazer foi todo meu, e ia só pedir então para iniciarmos uma breve apresentação, já a clássica apresentação, em que me fala do seu percurso laboral, formativo, académico, interesses dentro da fisioterapia, dentro desta profissão. Força, o palco é seu, faça favor. Bem, o meu nome é Marlene Rosa, tenho 35 anos de idade, eu formei-me, terminei a minha licenciatura em Fisioterapia na Universidade de Aveiro em 2005, no ano 2005, desde início de formação sempre com bastante interesse na área de neurologia, muito focada também no doente crónico e, portanto, a área da comunidade também desde muito cedo a surgir como um interesse. Depois continuei toda a parte académica, continuei com um mestrado em 2008, terminei esse ciclo de estudos na área do desenvolvimento motor. O bichinho académico continuou um bocadinho presente e, portanto, continuei depois para um doutoramento que terminei em 2015. Bem, e Nunca deixei a prática clínica, tentei sempre conciliar a parte académica com a parte clínica, foi um esforço, mas um esforço com muitas vantagens e com muito interesse para mim, e esta parte clínica sempre muito ligada à comunidade, ou seja, muito ligada a estas necessidades do doente crónico e com imensa disfunção e com as necessidades a longo prazo. Uhum. Bem, não sei se posso acrescentar aqui mais alguma coisa. Está à vontade, força, se quiser. Bem, dentro da parte académica sempre continuei o ensino, exerci docência na Universidade de Aveiro, mais tarde no Piaget e agora recentemente no Instituto Politécnico de Leiria. E tenho um projeto próprio, uma empresa onde nós trabalhamos sobretudo com a área geriátrica e com o doente na comunidade. E acho que, assim, num resumo muito breve, foi isto que caracterizou estes últimos mais de 10 anos de prática clínica e de ensino. Pronto, com 35 anos já tenho um percurso que de alguém claramente não se acomodou muito e está sempre em permanente movimento, não é? Acho que se pode dizer isso. Sim, eu acho que a profissão, ou seja, ser fisioterapeuta é mesmo Sim. isto, é viver em constante necessidade de procurar novos desafios, até eu acho que vai concordar comigo, Carlos, quando eu digo que de ano para ano o mercado tem sempre novas necessidades, ou seja, os doentes vêm ter connosco sempre com uma necessidade diferente do ano anterior, e também cada vez mais exigentes, e portanto isso obriga-nos a estar sempre em constante evolução. Sim, é, sem dúvida, que... tenho que concordar, claro. Olha, pronto, então como eu lhe disse, o principal tema desta entrevista será a parte da comunidade e o seu trabalho ao longo destes últimos tempos. Então, para quem não conhece, ok, para quem não faz ideia o que seja, o que é o Rehab? O Rehab, não sei como é que é. Rehab ou Rehab? Mais inglês ou mais em português? Rehab. É Rehab. Em que contexto surgiu e há quanto tempo já está ativo? Para as pessoas que não conhecem o projeto. Bem, o projeto nasceu em outubro de 2016, portanto ainda é um bebê, ainda tem muito para dar, ainda está a dar os primeiros passos. Já fala, quase. Sim, mas os primeiros anos e os primeiros meses são meses de muita batalha com o mercado de trabalho e, portanto, está evidentemente a dar os primeiros passos. Eu espero que o ciclo natural do negócio é que ao fim dos três primeiros anos comece a estabilizar, e é isso que eu acho que tem sido o percurso da Rehab. A Rehab nasceu com uma ideia principal, e a ideia principal é uma empresa e é um conjunto de profissionais que tem que sair ao encontro da comunidade e não esperar dentro de um gabinete ou de uma clínica pelo aparecimento dos pacientes. E, portanto, inicialmente este modelo baseou-se muito na utilização de uma unidade móvel preparada e homologada para prestar serviços na área da reabilitação, e, portanto, era a unidade móvel que ia ao encontro da população mais com maior nível de necessidade e, às vezes, com menores níveis de mobilidade, ou seja, pessoas que não têm transporte, pessoas que não se conseguem mobilizar até às instituições. O mercado depois, ao longo dos primeiros meses, foi-nos dizendo o que é que nós tínhamos que mudar neste modelo inicial de negócio. E, portanto, o mercado foi-nos dizendo que havia naturalmente três áreas importantes a trabalhar na comunidade. Eu sou da zona da Nadia e, portanto, se calhar cada território tem as suas necessidades específicas. O que aquela zona onde eu trabalho dizia é que as empresas precisavam de muito serviço, ou seja, a prevenção das lesões no trabalho era uma área naturalmente com muitas necessidades e é uma área na comunidade, podemos assumir que é uma área importantíssima. Sim, depois a área da pré-escola e escola, ou seja, o desenvolvimento precoce de literacia na saúde nestas áreas, ou seja, eu trabalho muito direto com crianças e, por exemplo, nessa área temos desenvolvido muito o cuidado postural com pilates infantil. E depois a área da literacia na comunidade, e dentro da área da literacia na comunidade temos desenvolvido protocolos com os municípios, nomeadamente com as bibliotecas, onde fazemos regularmente aquilo que nós chamamos de encontros com saúde, ou seja, formações para a comunidade sobre a sua própria saúde, cuidados a ter, com temas muito diversos. E que as pessoas, às vezes nós achamos enquanto técnicos que as pessoas estão extremamente bem informadas e falamos, por exemplo, muitas vezes em tem uma artrose de um joelho e as pessoas não entendem sequer o que é uma artrose ou não entendem sequer o que é uma cartilagem dentro dos padrões normais ou fora dos padrões normais. Então, às vezes vale a pena desvirtuarmos um bocadinho esta linguagem técnica e explicar exatamente às pessoas o que é que elas têm. E isso desenvolve depois uma série de cuidados e aquela questão que nós falamos muitas vezes na teoria e que às vezes não passa da teoria, que é o empowerment do paciente, a adesão. Sim. E nós conseguimos isso com sessões de literacia, ou seja, explicando detalhadamente às pessoas o que é que elas têm, que sintomas dão e que cuidados devem ter. E basicamente isto tem sido as nossas três áreas de trabalho. E, de facto, o que eu acho logo interessante... Primeiro, respondi-me a metade da entrevista nesta primeira pergunta. Primeiro. Estou a brincar. Oh, não. Boicotei o trabalho. Não, estou a brincar, claro. Mas, excelente resposta. E podemos já pegar aqui em várias coisas. Primeiro, acho muito interessante que é o facto de ir ter com as pessoas, de facto, o pessoal que seja, se calhar, muitas vezes, já com alguma idade, déficit de mobilidade não só a nível físico, mas especialmente a nível de transporte, não é? E também, lá está, a possibilidade das pessoas, não só, não sei se também podemos aqui referir possibilidades a nível financeiro, não sei se está por dentro, se também vai um bocadinho por aí, nem por isso, não sei. Bem, essa foi uma das grandes lutas da empresa, ou seja, como nós não tínhamos qualquer tipo de protocolo, claro, de seguradora, de, sei lá, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde, portanto éramos uma entidade totalmente privada, eu acho que é fácil entender quando retiramos um veículo para ir ao encontro da comunidade, um veículo daquela dimensão, com aqueles custos fixos, isso foi uma das grandes limitações, ou seja, o serviço tinha que ser naturalmente acima do custo médio expectável. Claro. E, portanto, daí que nós tivemos que mudar algumas coisas no modelo de negócio e ir trabalhar diretamente com as instituições. Por exemplo, na área geriátrica, o que nós notamos é que grande parte das IPSS, e todos nós sabemos que elas têm imensas dificuldades na gestão financeira, não é? Grande parte das ISS estavam muito mais interessadas em descer o valor de serviço, o valor custo de serviço, e por isso tivemos que ir, portanto, desenvolver o mesmo tipo de serviço, mas dentro das instituições. Dentro das instituições, por exemplo, na área geriátrica, desenvolvemos depois uma série de modelos muito específicos e de interesse para esta população, como alguns protocolos muito mais direcionados ao rastreio e prevenção de quedas, fator de quedas, o treino cognitivo ao motor, porque, bem, sendo eu da área da neuro, eu assumo com 100% de certezas que nós não podemos trabalhar só a parte motora, porque naturalmente não somos seres repartidos em partes, não é? Sim, sim, sim. E portanto, acabámos por desenvolver aqui alguns modelos de negócio também bastante interessantes do ponto de vista de ganhos para a saúde nesta área geriátrica. E como é que tem sido então a recepção, esta criação, não só da parte obviamente das pessoas que têm usufruído do serviço, que as criou, bem como de outros parceiros importantes, que referiu um bocado das bibliotecas, que há bibliotecas municipais e até juntas de freguesia, câmaras municipais, como é que isto desde começou, como é que tem sido a recepção, boa recepção, nem por isso? Houve alguma dificuldade no início em perceber que o produto de facto podia ter um grande valor acrescentado? Como é que... Sim, bem, antes de mais, antes de responder diretamente à pergunta, dizer-lhe uma coisa que é engraçada, ou seja, nós quando... Eu acho que isto é tendência geral. Quando nós saímos da faculdade, enquanto recém-licenciados, pensamos mais num mercado de trabalho convencional. E convencional, quero eu dizer, dentro de quatro paredes, a aguardar que realmente alguns pacientes nos sejam referenciados. Aqui neste modelo de negócio as coisas têm que funcionar ao contrário. Claro. Não é? Temos que ser nós a ir bater à porta das juntas de freguesia, das câmaras municipais, sermos bastante autónomos e... Bem, e out of the box, ou seja, gerar ideias, projetos, submetê-los à consideração dos municípios e tentar que as respostas sejam positivas. E, portanto, isto é um modelo não convencional que não nos deixa ficar muito resguardados, ou seja, nós temos que enfrentar o mercado. Sim, estou constantemente sob o spotlight, exatamente, não é? Exatamente. Sufoco. E, portanto... Isto só, os projetos nesta área só acontecem se nós tivermos esta audácia de submeter ideias e aceitar muitos nãos, ou algumas vezes respostas completamente ignoram, e-mails ignoram. Nós sabemos que isso acontece e, portanto, tem que ser com muita persistência, muita insistência. E depois, naturalmente, o facto de nós vamos semeando aos bocadinhos e depois o mercado de trabalho vai olhando para os resultados aos poucos e vai... Chegamos a esta altura em que já temos o mercado de trabalho algum a pedir propostas. Ou seja, por exemplo, no âmbito das bibliotecas, o que aconteceu neste projeto em específico é que nós depois fomos apresentá-lo a uma conferência de bibliotecas e... Bem, e estavam lá muito, muito mais responsáveis de outros municípios e que acharam interessante. Ou seja, depois um projeto vai gerando outros e isto é interessante e se calhar acontece mais neste ramo da comunidade do que noutros ramos onde possamos trabalhar. Ou seja, começam a estar os olhos postos em alguns dos projetos que lançamos. Isso é bom, é extremamente aliciante. Aos poucos tem havido então abertura nesse sentido. Em termos logísticos, isso aqui tem alguma curiosidade. De que forma funciona esta clínica de reabilitação móvel? Ou seja, a partir desde o momento em que mete o caminhão a trabalhar, até o momento em que retira as chaves da ignição e estaciona o caminhão para um dia de trabalho. Bem, o caminhão só sai quando há necessidade. Ok. Okay? Porque tal como eu estava a dizer, o modelo de negócio, tem custos elevadíssimos. Claro. E, portanto, só sai quando há um requisito deste serviço em específico. Perante o preço, ou seja, o custo deste modelo de negócio, eu acho que é natural e vai entender isto que eu vou dizer, a maior parte das pessoas que solicitam são pessoas, bem, com algumas capacidades financeiras. Ok, sim, e, portanto, faz sentido. Que não querem sair do seu conforto, não querem sair do seu lar, do seu domicílio, mas querem ter todas as benesses de estarem a ser tratados num ambiente clínico. O serviço da unidade móvel tem dois gabinetes divididos, certo. Cada um deles providenciado com material específico na área da reabilitação, e portanto muitas das vezes vamos ao encontro de um domicílio específico, mas só sai quando há requisito de serviço. O outro tipo de serviços é prestado in loco, ou seja, empresas, IPSS, etc. E tudo isto entra num cronograma mensal, ou seja, mais uma vez, o cronograma de uma empresa deste género nunca é repetível de um mês para o outro. Ou seja, nós não temos uma previsibilidade, se calhar os modelos de negócio têm, portanto, isto é um cronograma mensal que nós vamos fazendo e ajustando a equipa técnica em virtude. É, muito bem. Esta referiu então que tem dois gabinetes, não é? Sim. Sim, ok. Sim. Mas é dentro do mesmo caminhão? Sim. Sim, certo, sim, ok. Exatamente. É isso que eu ia perguntar. São separados. Pronto, é composto no seu interior por algum material de reabilitação, assim mais geral, mais direcionado para uma área em específico? Ou é, tem que ser um bocadinho mais geral? Não sei como é que funciona. Pronto, como é que funcionam todas estas dinâmicas em termos de material? O que é que vocês têm e tudo mais? Bem. Quando nós recebemos a unidade móvel, tivemos que adaptar e tentar perceber que tipo de material da área da reabilitação se adaptaria a todos os constrangimentos de uma viagem. Ou seja, sei lá, aspectos como o que é que se danifica, o que é que não se danifica dentro de uma carrinha, quer dizer, tudo aquilo que nós nunca pensamos quando abrimos um gabinete convencional. Agora. E agora temos que pensar. Portanto, adaptámos um bocadinho o material em relação a isso. Bem, tudo o que é equipamento é portátil, o mais portátil possível, claro, para poder ser bem guardado, bem armazenado dentro. Só para vocês terem uma imagem visual, debaixo de cada marquesa temos um espaço onde podemos acomodar este material. Cada vez que mudamos a carrinha de sítio, esse espaço tem que ser devidamente acomodado para continuarmos a viagem. Portanto, há aqui uma série de logística que na verdade é diferente, é completamente diferente ter um espaço físico. Quando trabalhamos in loco, o que fazemos é, muitas das vezes, somos nós a equipar o serviço. Por exemplo, nas IPSS, dentro do nosso programa de reabilitação, nós contemos o aprovisionamento do espaço de trabalho, ou seja, somos nós que equipamos o espaço de trabalho. Isso faz parte do nosso projeto de intervenção. E, portanto, equipamos já em virtude dos programas que vamos desenvolver. Ok, ok. Isso é interessante, sem dúvida. Então, depois de tudo que já disse, como é que define fisioterapia na comunidade? Como é que definiria? Ou seja, qual a melhor maneira de chegar às pessoas? Referiu então a esses congressos que existem nas bibliotecas, não é? Bibliotecas. Sim. Que refere. Tem sentido que essa é a melhor abordagem? Não sei se fazem outro tipo de atividades, quer seja, pronto, isto é mais, mais da parte da palestra, pois não sei como é que funciona, se tem uma componente mais teórica, mais prática, se fazem outro tipo de atividades, quer seja o ao livre ou não seja. Da sua experiência, o que é que acha desta proximidade que vocês vão tendo, não é, com a população e estratégias que realizam para isso? Qual é que tem sentido, tem sido a melhor estratégia para, quer seja para chamar mais pessoas e para provocar melhores resultados nesta literacia? Bem, daquilo que tem sentido desde que começou. Sim, eu acho que tudo o que seja literacia na comunidade já percebemos aqui alguns aspectos que são importantes. Nós fazemos algumas ações de formação nas escolas, por exemplo, onde nós desenvolvemos pilates infantil, depois acabamos por exemplo, uma vez por mês, chamar os pais e explicar aos pais uma série de questões bem, que eu enquanto mãe também me preocuparam e que eu acho que são vantajosas explicar aos pais e que diminui muito o nível de ansiedade. E portanto, quando nós fazemos in loco, nós sabemos que vamos ter uma taxa de adesão já muito razoável, ou seja, se eu for à escola fazer uma palestra, eu sei à partida que vou ter um número mínimo satisfatório. Mas quando nós fazemos isto por conta dos municípios, por exemplo, são os municípios que divulgam e, portanto, há uma hora marcada, nós fazemos numa biblioteca, por exemplo, e estamos à espera que a comunidade se dirija àquele local. Claro. E aí a taxa de adesão é bem menor. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que na área da literacia para a saúde é notável que ou nós vamos ao encontro da população ou se esperamos que a população venha ao nosso encontro, não resulta tão bem. Mas nós temos insistido e persistido nos dois modelos, até porque achamos que ao fim de algum tempo a comunidade vai passar a palavra. Sim, bem, lá está. Pode ser um processo mais demorado, sim, acaba por ter resultados, mas demora mais. Mas demora mais, sim. Claro, faz sentido. Sim. Bem, os resultados são muito satisfatórios porque quer nós tenhamos muita gente ou pouca gente nestas ações, as pessoas saem... O feedback é muito positivo. É muito positivo. As pessoas saem com um esclarecimento muito acima da média, o seu nível de conhecimento que nós tentamos monitorizar no início e no fim das sessões aumenta bastante e nós achamos que isso... Não tivemos ainda a oportunidade de ver se traduz em cuidados diretos à sua saúde, mas nós achamos que sim, que isso vai ter um impacto no nível de saúde. Acho que sim. Refere, de facto, uma coisa muito interessante, que refere às ações de formação, por exemplo, nas escolas, como por exemplo referiu, sim, e questões que a preocupam como mãe, e lá está, pode pegar um bocadinho nisso, não é? Desenhar às vezes, não digo à volta disso, mas colocar alguma dessas preocupações que tem, naturais, incorporá-las um bocadinho nessas ações de formação, e lá está, e a partir daí acabam por ser questões que às vezes a Marlene até própria pode ter, não é? E depois sabendo se preocupam assim, vão preocupar a várias mais também. Sim, e sim. Isso é das melhores maneiras de criar empatia com a pessoa que vai assistir a isto, não é? Sim, viver a maternidade em primeira pessoa também me deu um bocadinho de visão, é, sim, é, daquilo que pode preocupar os pais. Claro que nós falamos em temas que nós todos sabemos que são preocupantes, por exemplo, os cuidados posturais e que nós sabemos, claro, e que é um cuidado ou um tema que nós já pensamos há imenso tempo como sendo importante, mas também fazemos ações de formação muito, creio eu, que são um bocadinho diferentes daquilo que se pensa mais convencionalmente. Há pouco tempo fizemos uma ação de formação sobre, tinha assim um tema... bastante curioso, que era a fórmula para uma criança feliz, onde o que nós queríamos explicar é porque é que as vivências sensoriais das crianças nos primeiros anos de vida têm um impacto enorme no desenvolvimento psicomotor e às vezes até se traduz no nível de aprendizagem. Isto porque nós sabemos, e Carlos, eu acho que nós estamos a passar essa fase agora, nós sabemos que os miúdos adoram hoje estarem muito quietos, só com um tablet ou com um computador na mão, e são raros os pais e os miúdos que gostem de vir brincar para a rua como nós brincávamos há uns anos atrás. E isso em termos de experiência sensorial reduz muito, e há estudos que indicam que essas experiências sensoriais são determinantes, por exemplo, para aprendizagens como... sei lá, como a matemática, por exemplo. E, portanto, um dos temas que trouxemos e que teve, assim, um impacto muito positivo nos pais foi essa questão das experiências sensoriais. Pois lá está, porque muitas vezes, desculpa lá interromper, mas muitas vezes o que acontece é que as repercussões acabam por ser sentidas... Sim. Depois, passado alguns anos, sim, quer seja na fase da adolescência, ou na fase pré-adolescente, ou na fase adulta, não é? Sim, sim, sim. Sim, alterações de coordenação, que são cada vez mais evidentes nos miúdos. Bem, e falámos um bocadinho sobre isto e os pais sentiram que foi verdadeiramente útil para eles e que temos que ter alguns cuidados, por exemplo, nos primeiros anos de vida, restringir ao máximo tudo o que seja... equipamentos eletrónicos, claro, e obrigar os miúdos a ir para a rua a brincar. Sim. Eu acho que é uma obrigação dos fisioterapeutas, que somos profissionais da área do movimento, é uma obrigação nossa informar, sim, as pessoas sobre dúvida. Isso. Totalmente de acordo. É aquele trabalho de comunidade, cidadania, sim, mesmo até. Sim, sim, é uma responsabilidade social de todos os profissionais, mas mais nossa, porque estamos muito ligados ao movimento. Não, mas isso é sem dúvida, eu acho que qualquer fisioterapeuta que nos esteja a ouvir, basta olhar para a sua rua de cima ou para a rua onde mora e saber que muitas vezes, se calhar na sua idade, tendo em conta que todos os fisioterapeutas têm agora mais ou menos no mínimo 21, 22 anos, que na altura deles jogavam à bola na rua e agora não se vê ninguém, é uma realidade. Sim. Estou só a falar da parte do sexo masculino. Sim, mas, nós meninas saltávamos à corda, por exemplo. Pronto. É justo. Ok, olha, muito bem. Em relação às condições, às pessoas que dá apoio, embora obviamente tenha mais conhecimento e a sua paixão, a sua verdadeira paixão em termos do que são áreas de fisioterapia, ser mais da parte da neurologia, tem dado apoios a vários tipos de condições, neste caso neurológicos até musculoesqueléticos, passando por respiratórios, ou tem acontecido focar-se mais numa determinada área de intervenção? Como é que é simplesmente geral e como é que... Bem, nós não temos focado a nossa área de intervenção em nenhuma vertente específica. É verdade que, a área da neurologia é uma área onde eu trabalho preferencialmente, sim, onde eu desenvolvo muitas das minhas capacidades e da minha formação, mas não temos focado em nenhuma área em específico. Okay. Temos trabalhado para responder às maiores necessidades da população, que neste caso é a população circunscrita ao concelho onde nós estamos a trabalhar, sobretudo, que é a área de Anadia, Oliveira de Bairro, portanto a zona centro do país. Dentro da área geriátrica, e isto é claro também para todos nós, as alterações de equilíbrio são extremamente evidentes e têm merecido a melhor atenção da nossa parte. E casos neurológicos, é evidente que as IPSS têm imensos casos neurológicos com um grau de dependência muito, muito grande, mas temos também muitos casos de degeneração articular. Para o nosso cada dia. Exatamente. E que dá um nível de disfunção também muito grande, sim. Sim. Em termos de mobilidade, por exemplo. Okay. E nós temos tentado intervir um bocadinho em cada uma das áreas, sim. Sendo professora, também, vê interesse nos alunos em atuar, para já, ainda estando as estudantes, em atuar mais focados nesta área da comunidade? Tenta fomentar este interesse nas suas aulas? Ou só falta investigação em neurologia? Estou a brincar. Estou a brincar. Não, eu não... Bem... Eu tento não falar só em neurologia. Claro, sim. Como estávamos até a conversar um bocado, não é? Exato. Sim. Tento falar na neurologia pelo facto de tudo o que nós trabalhamos, inclusive na área de movimento, tem a sua origem no sistema nervoso. E, portanto, é evidente que eu tenho que explicar isto e relembrar isto diariamente aos meus alunos. Mas... na área da comunidade nós temos feito alguns trabalhos bastante interessantes e temos tentado trabalhar muito esta área e partindo mesmo para projetos na comunidade. Por exemplo, agora neste último semestre tivemos alunos que trabalharam desde a área escolar à área da materno-infantil, sempre em projetos na comunidade e sempre com o apoio de algumas instituições que já trabalham nesta área e com quem nós temos protocolo dentro do Instituto. E eles vão ver a realidade, vão avaliar necessidades no campo de trabalho. Se o Carlos me perguntar se eu acho que isso vai traduzir em profissionais que vão trabalhar na comunidade, não sei. Porque a comunidade é um mercado de trabalho difícil, ou seja, bem, exige maturar o mercado e não é algo que nós consigamos manter a nossa independência financeira assim num instante. Sim, sim. E portanto, se eles vão traduzir em profissionais que vão trabalhar de forma imediata na comunidade, não sei. Uma das coisas que eu... Não esqueça que vai dizer, mas quem sabe se daqui a 5 anos a Riave não é uma multinacional. Não acredito. Com redes por todo o país e a facilitar este tipo de trabalho. Bem, se houver algum investidor incrível, interessado a ouvir este programa, era ótimo, sim. Força, peço desculpa. Não, eu estava a dizer que um dos exemplos que eu dou mais vezes aos meus alunos é que quando eu saí da faculdade, sem grandes perspectivas de trabalho ainda, E com uns meses de avanço, ou seja, estava a terminar a licenciatura, e o que eu fiz foi aproveitar uma ideia que tinha de, na área da hidroterapia, em doentes crónicos, e apresentei um projeto ao município onde eu vivia, para começar a desenvolver um serviço de hidroterapia. Expliquei as especificidades do serviço, a forma como queria gerir o serviço, o material necessário, o investimento necessário, etc. E isso garantiu-me 12 horas de trabalho por semana durante 4 anos. Isto significa que às vezes as coisas correm bem e às vezes isto resulta no nosso primeiro desafio de trabalho. Claro. E portanto, eu costumo dar isto como exemplo porque acho que é uma responsabilidade minha dizer que o mercado da comunidade é um mercado que temos que explorar. Sem dúvida, sim. Não garanti um horário a tempo inteiro, mas garanti um horário já bastante interessante e, portanto... Eu acho que acaba também por ser, não sei se concorda comigo, às vezes dar o primeiro passo e mostrar depois resultados, porque, por exemplo, se formos a pensar na parte do desporto, é verdade, pronto, mas no geral, não é? E quando estamos a falar de desporto, se quer mais a nível distrital, ou um patamar... Não estamos a falar de patamar dos clubes ou outro tipo de esportes em que muitos poucos fisioterapeutas estão, onde é mais um patamar distrital, um patamar mais regional, também não vai ser isso que irá garantir muitas horas de trabalho. Claro. Só que já está de tal forma enraizado que o próprio fisioterapeuta, mas a maior parte, já não tem problemas às vezes em aceitar. E às vezes a parte da comunidade também poderá ser um bocadinho por aí. Sim. Começando a mostrar resultados e começando a mostrar que é um trabalho interessante, que se pode começar a fazer, começando a enraizar-se, embora seja um pouco horas de trabalho, pode começar a surgir mais profissionais com interesse nessa área. Não sei se concorda comigo. Sim, ou estou a dizer sem dúvida, sem okay. dúvida. E era o que eu dizia há pouco, quer dizer, um projeto depois acaba por dar origem a alguns outros. Exato, E isso é que é interessante na área da comunidade, claro, não é? Claro. Agora, não é algo que nós plantemos agora e que vamos colher amanhã, e isso pode ser um fator discriminativo para alguns estudantes que saem, não é? Claro. Não deixa de ser interessante. Sim, esta. Sim. Olha, virando aqui um bocadinho a página, como investigadora e até na componente clínica, podemos dizer, aliás, como a própria Marlene disse, que o seu interesse sempre foi mais dedicado à parte da neurologia e à parte do doente crónico, não é? Sim. Neste momento, e falando mais agora da parte da neurologia até, o que é que lhe parece que já está a ser bem feito, ainda com toda a sua expertise e isso tudo, o que é que já está a ser bem feito na abordagem estes utentes mais neurológicos? E aqui podemos até especificar casos, por exemplo, de AVC subagudos, por exemplo, se há potência de um tipo de acompanhamento mais frequente ao longo do tempo. Ou seja, o que é que está a ser bem feito e o que é que lhe parece que ainda pode melhorar, tendo em conta tudo o que já vivenciou, tudo o que já trabalhou e os conhecimentos que passa aos seus alunos? Essa pergunta tem uma ratoeira. Carlos. Não tem nada. Oh. É assim. Coloquei aqui uma nota. Espremer este assunto. Força. Bem, eu estou a dizer que tem uma ratoeira porque é um assunto polémico já há muitos anos. Sim, não é? Sim. O que eu tenho sempre a preocupação quando eu dou uma disciplina relacionada com a neurologia ou quando damos uma formação nesta área, o que eu tento sempre explicar é que na área da musculoesquelética, por exemplo, nós temos muitas guidelines, concordas comigo? Sim. Não é? E, portanto, mesmo que nós depois adaptemos a forma como abordamos o paciente em torno daquelas guidelines, já nos orienta bastante. Ou seja, pós-ligamentoplastia de joelho, eu tenho sempre ali uma base e uma estrutura para trabalhar. Na neurologia isto não existe, não é? Eu não encontro guidelines para tratar um paciente com AVC. E também, por um lado, ainda bem que não encontro, porque eles são todos diferentes. Mas isto traz desafios extra. A adicionar a este desafio, ou seja, a somar a este desafio, eu tenho uma série de escolas de pensamento na área da neurologia. Desde Bobá, Padovato, Perfetti, e podia estar aqui uma tarde inteira a dizer escolas de pensamento. E isto traz mais um desafio, que é, eu vou-me orientar por que escola de pensamento. Portanto, na área da neurologia temos aqui muitas coisas para reestruturar. E depois pode dar-se o caso, muitas vezes, na realidade, eu não sou o meu especialista, obviamente, a falar sobre o assunto, mas de cada escola de pensamento ter a sua valência. Sim, ainda que todas elas já tenham uma preocupação enorme, por exemplo, em gerar estudos que comprovem a sua validação. Sim. Ou seja, isto são desafios na área da neurologia que, por mais que eu tente estudar e por onde é que nós vamos começar a trabalhar estes desafios, a orientar melhor os profissionais, eu só encontro uma solução, que é na avaliação. Ou seja, se nós não temos guidelines para intervenção, e ainda bem que não temos, por um lado, temos que ter algumas linhas de orientação na avaliação. Isso vai-me levar à próxima questão, mas pode continuar. E dentro da avaliação temos aqui uma série de desafios também, é que os instrumentos são muitos deles subjetivos. Exato. E portanto, quando eu digo assim, vamos avaliar qualidade de movimento, eu avalio de uma forma, o Carlos vai avaliar de outra, se tivermos aqui 10 terapeutas vamos avaliar de 10 formas diferentes. Vamos avaliar recrutamento, vamos avaliar de 10 formas diferentes. Vamos avaliar, bem, whatever, o que nós quisermos falar aqui, tudo tem, vamos avaliar espasticidade. E todos vão avaliar a espasticidade com diferenças, ainda que sejam sublimes, mas vão existir. E, portanto, na neurologia temos que começar a pegar para alguma coisa. Eu pegaria, e é nesse ponto que a minha investigação está, e é aí que eu tenho focado a maior parte dos desafios na área dos estudos, é como possibilitar ou criar ou validar instrumentação que ajude os fisioterapeutas a serem mais consensuais, ou seja, a estabelecer prioridades para o doente, nomeadamente quando estão em estadios subagudos, onde o que nós fazemos naquele estadio é essencial para o que vem a seguir. Portanto, eu acho que nós temos que começar pelos instrumentos de avaliação. Esta é a minha suspeita. Eu venho da área da eletromiografia. Só que a área da eletromiografia, como todos nós sabemos, tem muitas desvantagens no que diz respeito ao tratamento de dados, ou seja, ainda é um instrumento complexo, cheio de ruído, mas que eu não desencorajo de continuarmos a investigar, porque acho que com algumas melhorias daqui a, sei lá, aposto eu daqui a 10 anos, ela está impecável para ser usada diariamente na reabilitação. Ok. É uma suspeita, mas temos trabalhado depois noutro tipo de instrumentação também. Mas é a avaliação que nós temos aqui o nosso foco. É, isso passa-me à próxima questão, que é numa outra entrevista, que deu já há alguns tempos, referiu que mais que obrigar ou aprender a intervenção do fisioterapeuta ao que está sustentado na evidência, ou do pouco que está, esta deve ter como principal objetivo sistematizar o nosso conhecimento e as nossas metodologias de trabalho. É uma opinião que acaba por não ser, na minha opinião, atenção, é uma opinião que, na minha opinião, quase parece um pleonasmo aqui, mas é uma opinião que acaba por não ser muito comum ou que não se ouve muitas vezes, não é? E eu acho que é bastante interessante, tendo em conta a maneira como está a explorar esta situação. Sabes, isso também exige um esforço no âmbito profissional, ou seja, claro, isso exige que eu seja, que eu consiga parar o meu trabalho e ter a coragem de o partilhar com outros terapeutas. Sem receios, sem medo de estar a fazer alguma coisa mal, ou isso não é o mais importante. Já todos passamos por isso, que às vezes um medo de falar com outro colega ou assim, que às vezes com um medo de falar da própria intervenção, que às vezes pode estar a fazer alguma coisa mal, e às vezes esse medo devia ser desencorajado, não é? Não há problema. Não há qualquer tipo de problema, aliás faz-nos crescer, claro, enquanto profissionais. Exato. E bem, fala-se tantas vezes em multidisciplinaridade, em reuniões, necessidade de partilha de conhecimento, isso, claro, isso tem que, acho que não estamos aqui a passar a imagem de que somos, de que nunca passámos por isso, todos já passámos, sim, não somos aqui nenhum deuses, bem pelo contrário, todos já passámos por isso muitas vezes, não? E nos primeiros anos de prática eu acho que todos nós nos sentimos mais inseguros, sem perceber como devemos partilhar este tipo de conhecimento. Todos já passámos por isso, não estamos aqui a tecer críticas a ninguém, não é nada disso. Claro, exato. Eu acho que é encorajar todos os técnicos, principalmente nesta área, onde realmente não temos muitas linhas orientadoras, encorajar a que, pelo menos, se partilhe o conhecimento, se standardize alguma coisa, e nomeadamente o modo de avaliação. seja, por onde é que se pega num paciente neurológico, por onde se começa, o que é que se deve avaliar. E deixa-me só partilhar aqui contigo que... muito recentemente nós fizemos um estudo, um piloto nesta área, onde mostramos alguns vídeos de pacientes neurológicos a turmas de finalistas de várias escolas na área da reabilitação. E quisemos que, individualmente e de forma anónima, todos os finalistas descrevessem qual o modelo de raciocínio clínico daquele paciente. Ou seja, por onde é que eles começariam, o que é que eles avaliam, como é que iam intervir, os requisitos de movimento, etc. Várias coisas. A disparidade... Incrível. É incrível. E isto, bem, isto gera até desconforto profissional, porque depois acontece, e eu acho que quem nos vai ouvir vai perceber isto melhor que ninguém. Acontece um doente neurológico sair de uma clínica, ir para a clínica do lado e dizer: eu fiz uma coisa completamente diferente do que o outro colega me fez. Mas afinal, quem é que está certo? Eles não estudam pelo mesmo currículo? Isso é um ponto muito interessante que está a colocar, porque obviamente a pessoa pode até acabar por ficar muito melhor, tudo bem, mas cria sempre essa, às vezes, alguma desconfiança em relação à própria profissão. Quer dizer, fisioterapeutas, e parece que um vem do Marrocos e o outro... Exatamente. E isso acontece, creio eu, que acontece muito mais na neurologia. Posso estar aqui a cometer algum erro, até porque... estou um pouco mais distante da área da musculoesquelética, mas eu creio que a diversidade é muito maior na área da neurologia. Acredito que sim. Bem, isto tem que ter uma solução a longo prazo, claro. Acredito eu. E a investigação nesta área acho que é imprescindível. Muito bem. Excelente resposta. E... olha, se fosse... Mesmo por um triz. Olha, em termos de investigação, neste momento, estou a perguntar mesmo por desconhecimento, neste momento em termos de investigação, está a realizar algum tipo de trabalho? Está, como é que estamos? Queira partilhar connosco? Sim, força. Nós, na área de investigação, nunca utilizamos o singular, não é? Ou seja, estamos sempre a trabalhar em equipa. Porque é muito difícil. Penso logo que eu tenho um background de investigador muito grande. Sim, temos uma equipa agora a desenvolver... uma área que eu... Bem, eu fiz... Na área de investigação fiz um percurso um bocadinho aos saltinhos. Ou seja, eu comecei por investigar o meu mestrado, o membro superior hemiparético. Uh-huh. Depois, no doutoramento, eu tentei perceber um bocadinho a marcha. E agora... Inferior. Sim, o membro inferior. E agora regressei ao membro superior. Porque senti que o percurso na marcha me tinha satisfeito mais... foram 4 anos, mais de 4 anos, a investigar a marcha, e então achei que havia ainda muita coisa no membro superior para continuar. E também por outra razão, porque os déficits do membro superior hemiparético são muito maiores. Ou seja, há aqui algumas coisas, a literatura diz que é uma missing piece, ou seja, que é uma peça perdida na área da reabilitação e que nós temos que tentar encontrar aqui algumas soluções. E, portanto, neste momento estamos a investigar instrumentos de avaliação para o membro superior. Certo. Que ajudem, não só no AVC, o AVC tem sido sobretudo a área de investigação, onde estou, mas temos também trabalhado, por exemplo, nas funções executivas do idoso, que muitas das vezes perdem a sua função e a sua capacidade para fazer coisas simples do dia-a-dia, como pentear, etc., alimentar-se. Portanto, instrumentos que ajudem a avaliar um membro superior que, por alguma razão, perdeu a sua capacidade funcional. E, por outro lado, estamos a criar ferramentas que ajudem a intervir no membro superior. Ou seja, estamos a trabalhar tanto na área da avaliação como na área da intervenção. Muito bem. Por curiosidade, tem utilizado ou ainda não tem tido mercado suficiente, ou se acha que as condições não são as ideais, mas tem utilizado dados desta aventura da comunidade para os seus dados de investigação? Nem por isso? Por acaso nem por isso. Ok. Por acaso ainda não. Esperamos... Mas já pensou? Sim, sim. Okay. Estamos neste momento a tentar criar metodologias de recolha, ou seja, como é que podemos realmente aproveitar este trabalho para medir resultados. várias questões nos têm limitado neste sentido. A primeira de todas é que andámos a tentar estabilizar o mercado de trabalho. Ou seja, a empresa é bastante recente e, portanto, estávamos preocupados com a viabilidade financeira, sobretudo. E também por outra razão, estávamos à espera que todo este processo das autorizações relacionadas com a utilização de dados, etc., que entrasse em vigor com tudo o que de argumento possam usar para limitar esta utilização de dados. E, portanto, por esta altura, julgamos que estamos em condições de começar a fazê-lo. E temos todo o interesse, sim. Todo o interesse, claro que sim. Marlene, pronto, olha, muito bem, estamos a começar a finalizar a entrevista. 45 minutos agora, como tinha mais ou menos prometido. Olha, pronto, o que é que podemos esperar de si e da sua equipa de investigação, para não me acusar outra vez de acusando singular, no futuro? E também, obviamente, deste projeto de reabilitação móvel, como até de futuras investigações, ou até mesmo de projetos que estejam agora a decorrer. Uma pergunta um bocado complexa. A pergunta é fácil, é extensa, não é? Mas força, está à vontade para nos elucidar. No âmbito da investigação, estas duas áreas que eu falei têm muito ainda para se desenvolver. E portanto, eu acredito que o membro superior nos vai ocupar os próximos 4, 5 anos em termos de investigação. Deixar de ser a missing piece, mas um bocadinho, pelo menos um bocadinho. Um contributo. Estamos também neste momento a aguardar alguns financiamentos que nos permitem ir mais longe na investigação, porque a investigação precisa de alimento e, portanto, também sem financiamento pouco conseguimos fazer. Portanto, neste momento, em termos de investigação, estas duas áreas estão a tentar também estabilizar um bocadinho e acreditamos que vamos lançar alguns resultados cá para fora no prazo de alguns anos de trabalho, sim. Na área da comunidade, nós temos agora um projeto que eu posso partilhar e que vamos lançar. Portanto, os encontros com saúde que eu falei há pouco estão quase a terminar, ou seja, o projeto está quase a terminar e estamos a avançar para um projeto neste âmbito, mas que se vai chamar Café com Saúde. Ou seja, o que nós vamos fazer é várias parcerias com cafés, pastelarias, etc. E em vez de estarmos num ambiente formal, vamos encontrar a comunidade e vamos estar nas próprias pastelarias e cafés a fazer ações de sensibilização. Agora não ponham ébolas de Berlim no lanche, não. Não, até porque uma das ações provavelmente vai ser a alimentação saudável, okay. E portanto eu não sei se as pastelarias vão gostar muito. mas de qualquer das formas vamos tentar dinamizar isso e ver como é que a comunidade aceita. E da Reab nós vamos constantemente tentar inovar, ou seja, o que nós pretendemos é que cada ano vamos avaliar as necessidades do ano anterior e desenvolver novos programas que complementem aquelas necessidades. Portanto, queremos constante inovação, constante mudança, e é isso que a equipa de trabalho vai tentar fazer, sim. Pronto, muito bem. Alguma mensagem final para os colegas que pretenda deixar? Alguma coisa, tendo em conta tudo aquilo que já foi dito, alguma coisa que pretenda deixar aos colegas, algum, não digo conselho, mas alguma mensagem final? Algum repto? Bem, quem sou eu para deixar mensagens, não é? Mas posso só incentivar este campo de trabalho. Um incentivo, está bom. Muito bem. Posso incentivar, acho que sim, especialmente sim. Para quem gosta de gerir o cuidado em doentes crónicos com necessidades a longo prazo. A área da comunidade é uma área interessantíssima para gerir expectativas, para trabalhar com os cuidadores formais, informais, ou seja, quem gosta desta área, eu acho que é uma área interessantíssima. E deixar também a minha disponibilidade caso queiram algum tipo de ajuda, porque o que noto sobretudo é alguma dificuldade em estruturar projetos ou por onde começar, a quem apresentar, quem são as possíveis parcerias e nesse sentido no que eu puder ajudar a deixar sim, a mensagem. Podemos dizer que a Marlene tem um bom background neste assunto já. tenho toda a disponibilidade para ajudar quem quiser, porque este é um mercado de trabalho infindável e portanto sem dúvida. Estou disponível para quem quiser algum cada tipo de ajuda. Cada vez mais. Sim. É isso, fantástico. E mais uma vez parabéns pelo seu projeto. Obrigada. E pelo trabalho que de facto tudo isto deu, e esperemos que venha a recolher muitos mais frutos ainda do que está a recolher agora. Espero. É? Parabéns da minha vida. Não, mas pronto. Olha, Marlene, mais uma vez muito obrigado por ter aceito o convite. Foi uma boa conversa. Prazer estar aqui. Pronto, espero que tenha gostado então. Está bem? Muito, gostei muito. Obrigado também pela oportunidade. Ora essa. E pronto, fico bem. Boa tarde. Okay. Obrigada. Boa tarde. Entregue. Espero bem que tenham gostado de ter ouvido sobre uma área da fisioterapia que claramente tem um grande potencial de exploração. Agradeço o tempo despendido pela Marlene para termos esta agradável conversa. Foi muito bom saber como todo o processo à volta da reabilitação se desenrola e perceber as suas dinâmicas. Um dos aspectos mais importantes desta conversa prende-se, mais uma vez, com a necessidade em mostrar que podemos e devemos ser uma voz forte na educação e saúde. Algo que vem em continuidade com a conversa com o Pedro Barbosa, esta vertente da cidadania. Para além disto, a necessidade de sistematizar instrumentos de avaliação, especialmente em neurologia, é um facto. E, tendo em conta os dias de hoje, parece ser mesmo por aqui o caminho para termos uma prática cada vez mais diferenciada e, ao mesmo tempo, sustentada. Resta-nos esperar que continuem a surgir cada vez mais fisioterapeutas como a Marlene, que nunca dão nada por garantido e que se arriscam a cada momento para levar a fisioterapia para um patamar mais elevado. E eis que daqui a 7 dias esta empreitada terá o seu fim. Até lá, podem ouvir com saudade. Com saudade. Opa. Todos os episódios no Mixcloud e iTunes. Até para a semana, suas marotas e seus marotos.